terreiro é vigia da linda madrinha estrela guia. Guerreiro vê a lua morrer, guerreiro vê o sol nascer. Guerreiro não dorme, guerreiro não dorme. Guerreiro é o guarda do terreiro, homem de confiança do rei. Com guerreiro o inimigo se amedronta, então a casa grande não cai. O guerreiro a boa fé do rei não trai. Guerreiro não dorme, guerreiro não dorme, não. Guerreiro não dorme, guerreiro não dorme, não. Do terreiro, homem de confiança do rei. Com guerreiro o inimigo se amedronta, então a casa grande não cai, pois o guerreiro a boa fé do rei não traz. Guerreiro não dorme, guerreiro não dorme, não.